Márcio, Nogueirense que marca cedo, mas depois não consegue agarrar o jogo. Nogueirense gosta muito de jogar com a bola no pé, trás para a frente, um ataque organizado. Hoje não conseguiu isso. O que é que passou? E com aquele gol logo aos 40 segundos, o que é que poderia acontecer? Sim, é evidente, concordo literalmente com a análise que fez. Entramos bem no jogo, nos primeiros 30 segundos, um minuto, não sei, fazemos um gol numa transição. E a partir daí deu mais Torice. Acho que a equipa do Torizense esteve melhor do que o Nogueirense na primeira parte, no que diz respeito à consistência em ter bola, conseguiu circular melhor, conseguiu achar melhor os espaços. Queriam-nos ali alguma dificuldade por fora com os laterais mais baixos. Nós tínhamos esse espaço identificado, mas não conseguimos muitas vezes encurtar. Os médios também do Torizense criaram-nos essa dificuldade ao projetarem-se por fora e abrindo ali algum espaço por dentro, onde a bola entrou algumas vezes por dentro. Só que depois, nos momentos em que nós tivemos bola e tínhamos capacidade e o espaço estava identificado, nós sabíamos que havia espaço entre o central e o lateral, nós não promovemos praticamente nenhuma vez essa ligação, acabámos por dar demasiados indicadores à equipa do Torizense para nos pressionar, colocámos-nos sempre em desvantagem nesse aspecto e recorremos pouco àquilo que é a nossa ideia de jogo, que é o jogar para a frente, que é achar o espaço, variação de jogo. Ao intervalo tentámos ajustar essa situação, não conseguimos e tínhamos como estratégia aos 10 minutos da segunda parte, se não tivesse a fluir, mudar para uma linha de 4. E a partir do momento em que nós mudamos para uma linha de 4, o jogo foi completamente outro. Nós já sabíamos que estaríamos com as linhas mais próximas e depois, passado 5 minutos da equipa entrar no jogo e estar bem, o PV é expulso e acabamos reduzidos a 10, o que acaba por nos condicionar e acabamos por recuar mais um pouco. Do meu ponto de vista... Mesmo aí, desculpa Márcio, mesmo aí, acho que estiveram melhor com 10 que com 11, conseguiram se reorganizar mais, aliás depois instalaram-se praticamente no segundo nos últimos minutos no campo do adversário, conseguindo mesmo criar alguns perigos. Sim, concordo. É um facto. Porquê? Porque nos permitiu ter as duas linhas de 4 mais próximas, controlar a largura, controlar melhor a profundidade. Faltou em alguns momentos procurar sair com maior qualidade. Ainda assim, nós não fazendo um jogo tão bom, temos uma oportunidade flagrante do Diogo, em que pode fazer golo, mas quis passar ao Maniche e a bola é interceptada, mas não é por aí. A rapaziada depois na segunda parte deu tudo, entregou-se. Houve ali um período em que fomos no grito, estávamos-nos a desorganizar, mas rapidamente fomos uma equipa organizada, era aquilo que nós estávamos à procura de recuperar e transitar, mas concordo com a sua análise, tivemos bem melhor com 10 do que com 11. É curioso, mas entrámos melhor dessa forma. Para finalizar, acho que o resultado é justo, porque para além do Torres ter mais volume, mais posse de bola na primeira parte, não nos criou grandes oportunidades, e depois o golo é uma infelicidade nossa, pronto, acontece, e só acontece a quem lá anda, não é por aí. E hoje sim, hoje dei os parabéns à minha malta porque foi crescendo no jogo e depois quando numa fase do jogo mais crítica e onde já o desgaste físico também com poucas opções, porque nos últimos jogos tem sido também penalizador para nós, porque temos sofrido aqui algumas expulsões corretas ou incorretas, justas ou injustas, não vou discutir isso, embora me pudesse alongar nesse aspecto, mas acho que o resultado acaba por ser justo neste derby que proporcionamos aqui às pessoas, muitas vezes não tão bem jogado, mais jogado com o coração em alguns momentos do que com a cabeça, mas pronto, fica o resultado, fica o empate e aceito o resultado, por isso que é justo. Segundo lugar também, que poderia ser um dos objetivos ainda com estas jornadas faltam, fica muito mais longe, até porque o Sourense hoje também ganhou, ao Algarve também, e portanto fica mais longe. Sim, fica mais longe, nós queríamos tentar pelo menos chegar e deixar o clube na Taça de Portugal, não sei se há Taça de Portugal, não sei se vai ser possível, sabemos também das nossas dificuldades, e como eu disse, nestas últimas cinco jornadas tem acontecido aqui alguns fatores que nos condicionaram. Isto já vem de jornadas anteriores, onde ainda tenho o João Marcos, que é o central, que foi castigado por não fazer nada, o PP que está fora, os meus dois centrais estão fora, tivemos que nos adaptar, e é como eu lhe disse, neste plantel, se um jogador faz falta, quanto mais dois ou três, pronto, e temos sido penalizados em relação a isso, em relação a esse objetivo. Aquilo que nós procurarmos E no início da época frisámos isso, era tentar fazer melhor que o ano passado. Atualmente já conseguimos fazer melhor naquilo que diz respeito à pontuação, já conseguimos mais pontos. Ainda não conseguimos alcançar a pontuação idêntica à da época anterior, mas é um campeonato também que está mais equilibrado, mais competitivo, as equipas estão bem, também com alguma irregularidade à mistura. Acho que a qualquer momento podem perder pontos, mas é seguimos o nosso caminho. Esta rapaziada valorizar-se, valorizarem o momento. Estamos agora também numa fase de deixar uma boa imagem, e acho que hoje deixámos aqui, não digo a nível de futebol bem jogado e bem organizado, mas digo naquilo que é crença, naquilo que é sentir o Nogueirense, naquilo que é a nossa casa. Acho que demos uma boa resposta e uma boa imagem que ficou perante as pessoas que nos vieram a apoiar e que têm sido incansáveis perante todas as dificuldades que têm acontecido aqui, como já referimos anteriormente naquilo que aconteceu no nosso estádio e a todos nós. Mas pronto, isso não serve de desculpa, e agora faltam dois jogos e é olharmos já para o próximo jogo e vencermos o próximo jogo. Márcio, obrigado. Felicidade. Obrigado. Márcio, obrigado.